signore sono sempre più volte sul polo fuori internazionale di Guerrero in spizzerà di 50 minuti. Abbiamo prenotato la posizione con Maraboglio, che un secondo di sicurezza deve non essere appedalato di quanto ci viene sentato, su mezzo di avvio 2009, ci andrà a smettere se rimane pagato. Essere una vigilia su maglietta di salvatorio, sul centro una pace gentile, in due di pace trasera, una pace trasera per un tempo di vamos, vagando muito adentro, o horizonte não te prende mais. Leve como vento, atravessando o Atlântico, o Índico em primeira classe. Fica classe e eu me sinto bem, como se flutuasse. Na bagagem eu levo um sorriso intenso, como roteiro. Arrependimentos não caberão, saberão fugir bem ligeiro. Contas não temos mais, saúde pros nossos pais. Casas de aluguel, férias no litoral, rendam mais, quero é mais. Aprende rápido, sua mensagem eu capto. Porque não querem nos ver aqui bem. Porque é muito bom, não cabe mais ninguém. Então fica na manhã, quem só bate um dia apanha. Falamos alto, extravagantes. Deixamos de ser invisível quando temos posses. Não fode, miscigenação, discriminação. O cheque da pensão cobre. Fuck you bitch, eu tô no beat pra fazer o levante. Não divido kit, seu pai não é acionista da empresa de hit. Diz, hoje eu tô feliz, sem reclamações pra fazer. Só agradecer, só eu e você por aí. Com seu cabelo ao vento, Nelson cavaquinho na vitrola. É o único tormento que eu aceito agora. Embora, só se vive uma vez, e a nossa vida é agora. Veja que cê tá em casa e que o mundo é nosso. Hoje ninguém te para. Preparem-se pra gastar, nem tudo que queremos vem de mão beijada. Temos o tamanho do sonho que temos, o tamanho do sonho que somos. Temos o tamanho do sonho que somos, o tamanho do sonho que somos. Vemos tudo aquilo que cremos e somos o que praticamos. Temos o tamanho do sonho que temos, e o tamanho do sonho que temos é o tamanho que nós somos. Lá de cima a vista é melhor, panorâmica visão. São pontos de luz do universo e cada um quer seu chão. Quem te ensinará a crescer fará de você mais forte. Conquistas não são só detalhes, querem nos barrar, tenta só. Seja ilha ou paraíso, não são fiscais, naturais, mira. Não temos conta corrente pra não pagar taxa pro banco. Banco os meus atos e pago os impostos, preto, dinheiro, rivais. Os opostos se atraem, assim eu gosto. Foco no passo da frente, tira quem mente de perto. Vamos seguir adiante, que os carniceiros espertos ficam a postos, pagam de amigo e tapinha nas costas. Lembra, amigo de verdade é quem te assiste quando tem problema. Hoje mais seletivo, peço perdão, mas tenho o mesmo motivo, entenda. Quem nunca passou comigo, dificuldades em tempos remotos. Hoje que é uma cota do meu drink, é ficar difícil. Eu gosto de ser bem tratado como mando figurino. Taxa de embarque ou de serviço eu arco. Quero meu espaço distante da realidade. Eu busco pra mim um caminho concreto. Veja que cê tá em casa e que o mundo é nosso. Hoje ninguém te para. Preparem-se pra gastar, nem tudo que queremos vem de mão beijada. Temos o tamanho do sonho que temos, o tamanho do sonho que somos. Temos o tamanho do sonho que somos, o tamanho do sonho que somos. Vemos tudo aquilo que cremos e somos o que praticamos. Temos o tamanho do sonho que temos, e o tamanho do sonho que temos é o tamanho que nós somos.